Então, de repente eu já uso isso, já deu. Agora, é, beleza. Free for all. Free for all. Olá, Franca, eu sou o Tuizin, pra quem não me conhece, ou pra quem me conhece também. É, porque também agora eu tô apresentando o programa diretamente daqui de São Paulo. Franca tá no meu coração e é legal fazer esse programa semanalmente aqui. Esse é o programa Lixeirinha, aqui pela sua rádio Unifran FM 101.3. E Lixeirinha é um programa semanal que vai ao ar todas as quartas-feiras às 9 horas da noite e repete domingo às 4 horas da tarde. Hoje, pra variar, a gente não sabe muito bem como é que vai ser o programa de agora pra frente. Então, eu tô... Então... Amanhece! Então, pra quem não me conhece, que são todos vocês, a não ser as gatinhas que se lembram da minha voz na semana passada, onde estávamos na companhia de Mari, grandissíssima garota, que voltou para suas terras e agora deve estar na Espanha, fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Então, estávamos caminhando pela rua, falando sobre arte em geral e tudo mais, e chegamos à conclusão que John Mouse era um grande artista. Então, como primeira música que vocês vão ouvir depois, está essa música. Mas temos que contextualizar as coisas. É um disco que lançou esse ano, né? É um disco que foi lançado esse ano. John Mouse é um grande gênio, né? E ele lançou dois discos. Tem um deles que eu não sou tão fã, mas dois discos absolutamente sensacionais. O primeiro disco dele, Songs, de 2006. E agora, We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves. Então, para contextualizar, eu acho quem é o tal do John Mouse, que é a origem de toda a ideia desse programa hoje. A gente vai colocar duas músicas, uma de 2006, Don't Be a Body, e outra de 2011. Então, e na real vai ser interessante isso, porque essas duas músicas foram as duas primeiras músicas que eu ouvi de cada um dos discos, né? Primeiro de 2006 e depois esse. Então foi muito forte, muito boa a primeira impressão. E a conversa sobre o John Mouse inspirou o Tuizinho. Me inspirou? Desculpa. A comprar o Medo e Delírio. Ah, foi? Las Vegas. É. Nossa, eu não sabia. Ele não sabia, mas enfim. É pra ter uma linearidade no programa. É, aí até então, no caminho de volta, ali pela famigerada, deliciosa Augusta, a gente resolveu que a gente ia chegar a assistir o filme. É, de uma maneira ou de outra, eu acabei lembrando do Lixeirinha. E eu acho que dialoga, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Sim, por hora a gente pode ouvir aí como é que é o John, o quê? John Mouse. Mouse. E com essas duas músicas, Don't Be a Body e We Can Break Through. Lixeirinha. Sex with calls, sex on Hunter Thompson é do caralho, né? Hunter Thompson é o maior escritor da sua geração. Talvez o único escritor que, por um determinado período de tempo, conseguiu elevar, né, o seu trabalho de uma forma de arte, assim como o Tolstói, né? Eu acho que o Hunter Thompson é um contemporâneo do Tolstói. É, por ser um inventor de alguma coisa, né? No caso dele, o jornalismo gonzo. E eu, de certa forma, acaba me influenciando também, porque eu escrevo um livro chamado Memórias de um Enervado Frustrado, e ele é um livro online infinito que tem essa linha narrativa, né? Que é até beatnik um pouco. Eu acho que, por exemplo, o primeiro beatnik foi, de fato, Malinowski, porque ele fractalizava até uma canoa e a árvore de onde a canoa surgiu. Mas Tolstói, eu não sei qual era, não. É que assim, ó, o Tolstói é um mestre da tradição russa e fez uns livros enormes, né? Livros de 1000 páginas, livros, enfim, sensacionais, como Guerra e Paz e Ana Karenina. Uhum. O que acontece é o seguinte: ele era um puta cara e o Hunter Thompson também é um puta cara, né? Eu não conheço algum escritor que tenha vindo depois dele que eu tenha tamanho respeito, assim, tipo, não sei se existe ou não conheço, ou se não existe, né? Mas o importante é que cada geração tem seus mestres, né? Tem, E todos os mestres são do caralho, né? Tolstói era um... Sim, lógico que a gente tá falando da contracultura também. Pra mim ele não vai contra nada, sabe? Tipo, ele faz o lance dele. Ah, sim, mas a contracultura no sentido de quebrar um sistema, né? Acho que, sei lá, todos os beatniks, porque, querendo ou não, Hunter Thompson tá na literatura beatnik, né? Não tem nada a ver com beatnik. O Malinowski também não. O Malinowski era um então, sociólogo. Então, é que os beatniks, na verdade, o beatnik, na real, foi a moda, entendeu? Tipo, a moda de uma coisa que era muito maior, muito mais forte. Mas os Zen... É, um movimento. Os Zen, eles falam de tu ter um frasco e ter uma coisa maior que o frasco dentro dele, sabe? E como é que tu vai sair sem quebrar esse frasco e o frasco tá lacrado? É, sim. Tu vê que não tem frasco nenhum, saca? E eu vejo o Hunter Thompson nesse sentido, assim, tipo... Mas enfim, a gente tá debatendo imensamente. Num cômodo super colorido, diga-se de passagem. É, tipo, é um cômodo... Radiante. É um cômodo que em todas as circunstâncias normais ele é um quarto, enfim. Mas é, por algum motivo hoje é um dia super especial, assim como qualquer outro, assim como o Zen. Então a gente vai começar a ver o filme e, assim, pra ficar aquela coisa clássica de 3 músicas por bloco, eu vou sugerir mais um outro artista do lo-fi. É, não, mas aí a gente... Mas essa conversa também não tá paralela, não existe conversa paralela. Não existe conversa paralela, tipo, quem assiste o Lixeirinha assiste sobretudo por causa da voz do Tuizinho. Oh, yeah. É real, porque tu pode ter qualquer música na, tipo, pode ter sugestões de músicas, assim, sites com sugestões de músicas e... Enfim, uma rádio que só seja uma sugestão de música. Não tem um programa de rádio, assim. Acho que é o carisma dos apresentadores de rádio, pode ter com a mesma programação, mas que tiver... A voz mais memorável vai ser o que vai... Não, e é legal fazer em parceria, assim, é outra... É mais praticamente, é um comentarismo de jogo de futebol, né? Comentarismo de jogo de futebol, gente. Fica lá dando pitaco, saca? E, tipo, né? E avisa quando fez gol. Precisa de alguém aqui. Uma várzea técnica. Então vou colocar a música Loverboy, do Ariel Pink. Foi o primeiro som lo-fi que eu citei, assim. Então, como tá um bloco lo-fi e tipo, e aí que tá? O Lixeirinha é lo-fi. Os nossos bons ouvintes. Isso aí tá muito. Nossas boas ouvintes. Nossas boas ouvintes. É, vamos assim. É porque a gente não faz esse programa pra nenhum marmanjo, saca? São 2 marmanjos que gostam, enfim, do que é sensacional na vida. E de certa maneira, quer compartilhar isso com todo mundo, porque vale a pena. Alegria de viver, né, meu cara? Alegria claro. De viver. Tem que ter alegria de viver. Joie de vivre. Yeah. Como é que é o nome da música? Loverboy. Daqui a pouco a gente volta. Beleza. Yeah. really love that. Bom, tô de volta aqui com o programa Lixeirinha. Vou aproveitar que o Lauren foi no banheiro. E agora... eu tô aqui em São Paulo e tava garimpando discos de vinil, fuçando nos CDs, na loja de CD. E achei um disco que eu gosto muito, que é da Yuki Lamper. É o Punishing Kiss, de 2000. É um disco onde ela interpreta vários compositores. Dentre eles, deixa eu olhar aqui. Tô com o CDzinho aqui na minha mão. Nick Cave, Elvis Costello, Divine Comedy, Philip Glass, Tom Waits, Scott Walker, que a gente ouviu na semana passada aqui, e Kurt Vile. É do Kurt Vile que a gente vai ouvir aqui uma composição, lógico, interpretada pela Yuki Lamper, que é uma música maravilhosa, uma das composições de Kurt Vile mais inspiradas, talvez, que é a Tango Ballad. E nessa música tem a parceria do Neil Hannon, que é o vocalista do Divine Comedy, que é uma das minhas bandas prediletas, se não a predileta de todos os tempos. Então vamos ouvir aí a Yuki Lamper, essa cantora alemã deliciosa, interpretando Tango Ballad de Kurt Vile. Espero que vocês gostem. E daqui a pouco eu volto com Lixeirinha. There was a time, now very far away, when we set up together, I and she. I got the brain and she supplied the breast. I saw her ride and she looked after me. A way of life then, if not quite the best. And when a client came, I'd slide out of our bed and treat him nice and go and have a drink instead. And when he paid up, I'd address him, sir. Come any night you feel you fancy her. That time's long past, but what would I not give to see that whorehouse where we used to live. That was the time, now very far away. He was so sweet and bashed me where it hurt. And when the cash ran out, the feathers really flew. He'd up and say, I'm going to pawn your skirt. A skirt is nicer, but no skirt will do. Just like his cheeky at me 30 stewing, I'd asked him straight to say what he thought he was doing. Then he'd lash out and knock me headlong down the stairs. I had the bruises up and on for years. That time's long past, but what would I not give to see that whorehouse where we used to live. Was the time now very far away? Not that the bloody time seems to have looked up. When afternoons were all I had for you, I told you she was generally booked up. The night's more normal. Yeah. But daytime will do. And when a client came, he'd slide out of a bed and treat him nice and go and have a drink instead. And when he paid up, I'd address him, sir. Oh. Come any night you feel you fancy her. That time's long past, but what would we not give to see that whorehouse where we used to